cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Não obstante, o programa Cá se fazem, cá se tocam já ir a caminho dos seus 7 anos de ter ininterruptamente pelo menos um destaque de semana, e digo pelo menos porque já algumas vezes, para recuperarmos aquilo que tem sido as solicitações, obrigamos a ter 2, mas é um obrigar muito interessante, portanto fazemos sempre com gosto. Mas, não obstante, dizia eu, irmos já no 7º ano, vamos tendo sempre coisas novas, que é um gosto, claro, falar sempre com pessoas novas, aprendemos sempre mais alguma coisa, e também é um gosto saber que a música portuguesa vai-se reinventando também nessas pessoas que vão introduzindo-se naquilo que é a produção nacional. Ora, é o caso. Temos aqui um disco equilibrado, mais não seja até pelo nome, chama-se Equilíbrio, e traz-nos uma voz nova, Helena Kuppert. E quando digo voz nova, pelo menos para mim assim é, se calhar ando distraído e nunca dei conhecimento de que ela viesse a cantar, mas não tão distraído que não estivéssemos atentos à edição do álbum, que saiu precisamente no final do mês de março, e que, enfim, já alguém aqui falou sobre ela, e refiro-me a Carla Alves, que também já fizemos destaque de semana, e que de alguns anos atrás, mas que eventualmente aqui uns ouvidos se recordarão. Pois bem, é ao telefone que temos a Helena Kuppert, estamos a falar para Lisboa, e a pergunta inicial vai esta, porque é natural que em casa as pessoas tenham, suscite logo o nome que de Kuppert, provavelmente de português, nada terá. Então é por aí que começa. Antes de mais, bem-vindo aqui a Oliveira do Hospital, ainda que seja virtualmente. Olá Pedro, bom dia. Pronto, o meu nome Kuppert, eu sou Kuppertino. Uhum. É um nome português. Sim, perfeitamente. Português, só que resolvemos tirar-lhe o hino para ficar um pouco mais curto e pronto, daí o Kuppert. E também para ser enigmático, desde logo suscitar a primeira pergunta das entrevistas. Porque todas as pessoas me dizem isso, é verdade, porque o Kuppert. Ora bem, então, antes de mais, meus parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que estamos aqui a divulgar aqui na Boa Nova. Uhum. Já trazíamos aqui o single já há algum tempo, que veio ser em pré-anúncio deste Equilíbrio, mas agora vamos passando todo o álbum Equilíbrio, com muito gosto, naturalmente, portanto está a jogar em casa. Tem tido a melhor receita e recepção aqui na parte dos ouvintes da Rádio Boa Nova. E é um disco que vem a ter aqui um dedo, para quem não ouve, de Rui Fingers, um homem muito ligado, naturalmente, ao trabalho de Paulo Gonzo. Sim, sim, sim, sim. Rui Fingers é o produtor deste meu trabalho de estreia. É também o produtor dos discos do Paulo Gonzo. Uhum. E foi ele, portanto, que foi com ele que eu fiz este disco. E para mim é uma honra tê-lo a trabalhar comigo neste projeto. Ele ensinou-me muita coisa. Ele é uma pessoa fantástica, com um sentido crítico e uma sensibilidade muito grande. E pronto, e foi muito, muito fácil trabalhar com ele. E muito bom. Seu coração tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nunca. Seu coração. Thank you. mas nunca chove sem molhar. É só dar um tempo que o amor chega até você. Tem a minha idade, portanto não tem problema nenhum de dizer, não está à beira dos 40 anos e eu estou a fazer 41, portanto estamos aqui numa idade saborosa. Exato. E que permite perguntar-lhe assim, porquê só agora o aparecimento de um disco? Pois, só agora... Sim, porque... que alinhamento astral foi necessário para que o equilíbrio estivesse cá fora? Eu desde que eu me conheço, que eu sempre quis ter um CD meu, sempre quis cantar, sempre soube que era o que eu queria fazer. Só que não é muito fácil, por vezes, concretizarmos este tipo de sonhos, ainda mais este tipo de sonhos ligados à arte e à música. Mas eu nunca desisti. Sempre tive esta paixão que se manteve sempre firme. E pronto, e um dia conheci o Rui Fingers, falei-lhe da minha vontade, mostrei-lhe algumas maquetes que eu tinha e ele gostou da minha voz e aceitou fazer um trabalho comigo. E curiosamente, quando se fala na crise da indústria discográfica, é na altura que aparentemente aparecem mais autores a lançar. Significa isto que às vezes é a necessidade que aguça o engenho? Bem, é assim, realmente nós estamos numa altura de grande crise, não é? Mas eu acho que a vida precisa muito de música, precisa de festa, precisa de amor, de devoção. Eu acho que qualquer projeto bom que traga vida e felicidade às pessoas, eu acho que é sempre bem-vindo. E eu espero que, com o meu projeto, as pessoas o apreciem e que consigam entender as emoções que eu estou a transmitir quando canto as canções. No início, com um vício, entreguei-me à tentação de sentir-te nos meus braços, minha paixão. Dá-me o beijo que é só teu, vou guardá-lo na mão. Diz-me sempre que és meu e terás o meu coração. Sinto a magia no ar, olhando solto assim. A coragem que faz de mim o teu amor. O que é necessário para alguém que está a iniciar agora? Bem, quando digo iniciar, com um disco, uma vez que, é o que julgo saber, já conhece bem o circuito de bares, muito a cantar covers, não é? Sim, exatamente. E, portanto, sim, que acaba por ser, como já disseram aqui vários colegas seus, uma escola. É, uma grande escola. Eu cantei em bares, em festas, em casamentos, sempre cantei. E nós aprendemos muito. Desde cantarmos em condições boas, más, melhores, conhecemos imenso muitas pessoas e cantamos diferentes coisas, diferentes estilos. Eu acho que isso nos dá uma boa bagagem para depois, quando estamos a fazer um projeto nosso, conseguirmos fazê-lo de um modo rico e também ao nosso jeito, porque já temos uma grande experiência de outras canções, de outras músicas. Essa atenção que me permite despertar para aquilo que vai aparecer de novo na música portuguesa, permite que, após aquela conversa inicial e em breve com a Carla Alves, que me falava também aqui do gosto que tinha das aulas de canto e das pessoas, dos pupilos que ia tendo, a par de já há uns anos, mas que me permite de vez em quando fixar o nome e depois mais tarde vir a recuperá-los. Foi. Vem que, creio que no início deste ano, sim, julgo que em janeiro, venham ver o seu nome associado aos concertos de solidariedade que se promoveram no Algarve, após do tornado que atingiu Lagoa e Silves. Sim, foi. E na altura juntava-se o seu nome aos Anjos, aqui ao nosso quase conterrâneo André Sardé, ao João Pedro Paes, que foi convidado a uma passada, ao Tim dos Chutes, ao Miguel Gameiro. Enfim, um conjunto de pessoas que permitiu dizer assim: epá, já os entrevistei a todos, menos este nome, Helena Cooper. Portanto, razão pela qual fiquei mais atento e, curiosamente, dias depois, a proposta da Paula Cabeçadas, da E-Play, veio dizer que está um disco novo para sair. Este tipo de situações de solidariedade, de algum modo, e que também os músicos sabem agarrar, é um dos sítios onde gosto de participar. Eu gosto, eu fiquei muito feliz. Eu adoro cantar, ainda por cima, quando nós estamos a cantar para uma causa tão nobre como essa do tornado, onde muitas pessoas ficaram sem casas e foi mesmo um horror, e eu até tenho família no Algarve e sei como foi, eu fiquei muito feliz. Além disso, ainda cantar com outras pessoas que eu admiro muito, como o Tim, como o André Sardé, foi mesmo uma noite espetacular. Gostei muito mesmo. Ter a sorte de viver, ter vontade de tentar, ter a alma cheia, o peso jamais me pesar. Ser de lado ser apenas só mais um ser do mesmo ar. Ver do alto do que eu sou, o que tenho de andar. Saber que para onde vou é o melhor lugar para estar. Ler um livro, viajar pela terra de Deus. vida tem. Ler um livro, adormecer nos braços de alguém. Ter a sorte de saber o que me faz acordar. Ter o tempo cheio, o tempo jamais me falta. E à fase de desafios. Isso acontece sempre a quem se estreia aqui na Boa Nova. Imagino que, aliás, confidenciou-me um bocadinho em off, conhece aqui a zona, até porque conhecia aqui a pousada de Santa Bárbara, não é? Portanto, aqui, infelizmente, hoje lhe posso dizer que está encerrada, não é? Como há pouco lhe expliquei, portanto, o que é uma pena, portanto, mas fica essa sua saudade e merecida, porque de facto é um espaço quase idílico. Sim, é espetacular. Portanto, imagino que venha aqui ao Oliveira Hospital, portanto, já não virá aqui há alguns anos, não é? Já não vou há alguns anos. É tão bom. Mas veio aqui fazer um concerto e que lhe dizem assim: ora bem, Helena, pode estar à vontade de convidar duas bandas, dois autores nacionais para virem consigo. Quem é que a Helena iria convidar? Iria convidar o Paulo Gonzo. Muito bem. E os The Gift. Que outros olhos te possam olhar. As coisas que não digo são fáceis de explicar. Ainda quero ter no que pensar. Quem não tem vontade de falar um momento de si mesmo? Outra parte há que falta para mudar. Para mudar. Para mudar. Não se perder. Vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três. Se quiser ser feliz, hei de te amar. Ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me. Conto até três, se quiser ser feliz. ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir e se perder. Vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Gosto muito da voz da Sónia, gosto e adoro o Paulo Gonçalves, óbvio, mas o Paulo Gonçalves fez duas canções para mim, mas eu já o admirava desde sempre, desde miúda. Muito bem. Então, Paulo Gonçalves is the Gift. Curiosamente, tem aqui um dueto no seu álbum que não é com o Paulo Gonzo. Não. Se eu pensar nisso? Ainda pode acontecer, não é? Cheguei, mas ainda não foi este o momento. E tenho um dueto com o Bruno Calil, que é um... Eu senti uma grande empatia com ele. Ele é um cantor, assim, especial para mim. E então nós resolvemos fazer este dueto, ele fez a letra e gostei imenso das gravações. Lembram que nós estávamos em estúdio a gravar e gravámos, cantámos seguido algumas canções e foi um ambiente fantástico. E saímos do estúdio assim completamente suados e muito felizes com o resultado final do dueto. Tem razões para isso. Esperança de chegar, caminho em contramão, mas não sei dizer que não, nem sei como hei de parar. Já não tem conta os serões e os 100 mil perdões, nunca foi tão mal depois. Um mais um são dois. Somos reféns do tempo, adiando o momento, inventando desculpas, projetando o amanhã que nunca vem. Somos presas do espaço que embaraça o abraço que nos quer confundir e impedir de alcançar o sonho a bem. Boa Nova, um mundo de emoções. Passamos tempos irreais, sorrimos por demais, mas a alma que lugar onde o corpo quis chegar. Moveria montes pela fé e mares sem ter fé. O que a alma quer, sei, o corpo requer. Somos reféns do tempo, adiando o momento, inventando desculpas, projetando o amanhã que nunca vem. Somos presas do espaço que embaraça o abraço que nos quer confundir e impedir de alcançar o sonho a bem. Sobra-me este cigarro que fumo e presumo que enlouqueço porque esqueço o que sou. Saberia levar-te ao fundo do mais puro sentimento que não mais quero calar. Somos reféns do tempo, adiando o momento, inventando desculpas, projetando o amanhã que nunca vem. Somos presas no espaço que embaraça o abraço que nos quer impedir de alcançar o sonho. Somos reféns do tempo, adiando o momento, inventando desculpas, projetando o amanhã que nunca vem. Somos presas no espaço que embaraça o abraço e nos quer impedir de alcançar o sonho. Uhum. Ora bem, agora o seu desafio é este. Imagino que vem alguém da cena internacional e que chegando a Portugal diz: ah, mas eu não prescindo de ter no meu concerto a participação da Helena Cupert. Ora, de onde é que gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Maria Bethânia. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado e ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando a sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. E Betânia, uma das covers que eu julgo saber, vai cantando, ou que cantava até aqui. Muito, desde pequenininha e sempre, e cantava, adoro, imitava quando era pequena, punha aquelas toalhas das mãos para fazer os cabelos e cantava e sabia de cor, de trás para a frente, Maria Bethânia. Muito bem, agora o terceiro desafio, vamos ver como é que sai neste. Ai. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, um autor, uma banda, enfim, para deixar aí aberto. E que chegam ao pé de si, gostaríamos muito que gravasse um tema, uma versão de um tema desse autor para integrar esse disco de tributo. Estamos a falar de que autor e que tema seria esse? Eu gosto muito de Zeca Afonso. Muito bem. É seguramente, posso lhe dizer desde já, o nome mais referido no que diz respeito à tributo. Que engraçado. Foi fazer que ele foi realmente muito importante e tinha um estilo muito próprio. E eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele. E muitas vezes o ouço, essencialmente quando vou à casa do meu irmão jantar, ele adora. E então eu gosto imenso de o ouvir. E faria, sim. Zeca Afonso. Muito bem. E que tema seria esse agora? Ai, são tantos. Agora, assim, de repente, não tenho assim nenhum. Porque eu conheço a obra dele, mas não tenho assim presente bem os nomes. Mas... assim, de repente, não... Então, lhe vou dar uma sugestão, então, se me permite. Se me disser hoje, não. Vou dizer um tema que eu gosto particularmente e que já conheço algumas versões. E uma das vezes que disse aqui, mais tarde, enfim, no caso foi a Mafalda Veiga, veio a gravá-lo até. E estou de farda, A Morte Saiu à Rua. A morte saiu à rua um dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. Ah, sim, conheço muito bem. Conheço. Sim. Conheço bastante bem. Porque assim, eu ouço, é como eu estava a dizer, eu ouço muito Zeca Afonso, mas é realmente muito como meu irmão, porque admiro imenso. E acho que ele tem canções espetaculares e seria mesmo uma honra cantá-lo. Muito bem. Eu só sei duas palavras que desejo. aproveitando, já que fala aqui já na família, já fui o seu irmão, a descoberta para as artes, uma vez que também é o que julgo saber, a sua mãe era poetisa, uhum. A descoberta para as artes surgiu em casa? Eu penso que sim, eu acho que sim, porque a minha mãe é poetisa e ela é uma pessoa muito sensível. E ouvia-se muita música em minha casa, lia-se muito, pronto, e então nós desde pequenininho nos habituámos à arte, às palavras, às coisas bonitas, aos bilhetinhos, essa sensibilidade toda que tem tudo a ver com a música também, não é? O meu pai era uma pessoa mais prática, era um economista e queria muito que cada um dos três filhos tivesse um curso superior, sim, ser um economista, um advogado, um médico, mas a minha mãe achava que pronto, que eu gostava de cantar e que eu devia tentar o meu sonho, lutar. Sim, teve muita influência a minha casa e a minha infância, sim. É curioso a maneira desassombrada como diz isto e permite-nos dizer aquilo que várias vezes acontece em casa de várias pessoas, que é, pergunta-se o que é que faz de profissão, eu canto e tal, pois precisa, mas de profissão, o que é que faz, não é? Aliás, aqui há dias havia um colega seu, que já não recordo quem, mas que nos chegou a contar de um episódio de começar de um empréstimo e vai ao banco e a pergunta que faz, a profissão, eu vivo da música e tal, porque além de ser cantor era produtor também, e pois sim, mas para ganhar dinheiro, o que é que faz? Pois, exatamente. Lá está, a música era vista assim de uma maneira muito supérflua, assim, não era vista de uma maneira, como se fosse uma coisa muito importante. E para mim é muito, muito, muito importante mesmo. A parte que foi rasgada, cortada pela raiz. Se um dia vires para lá do que está escrito, se não partires, dou o dito pelo não dito. E então hei de ser. Quem és? O que é que muda o facto de daqui para a frente ter um disco cá fora? Muda que já posso mostrar o meu trabalho, já posso mostrar... Sim, passou a ter um cartão de visita, não é? Eu passei a ter um cartão de visita, exato. Espero que seja, que este álbum seja o primeiro de muitos. Já tenho outras ideias também na cabeça. E posso-me apresentar, posso mostrar como eu sou, porque esse álbum mostra um pouco de mim. E pronto, e é muito bom nós podermos mostrar aquilo que mais gostamos de fazer e aquilo que somos. O amor vem para cada um, vem de algum modo para anunciar assim deste disco. Para quem vem a comprar o disco, vem a fechar o álbum com uma versão ritmada deste tema. E quis também demonstrar com isso que é uma pessoa versátil, que está bem em vários ambientes. Sim, sim, eu gosto de tudo o que me emociona. Pronto, gosto de tudo o que me emociona. Ou seja, eu não rejeito nenhum estilo musical. E o remix, exatamente, eu gosto também, por vezes, em certos momentos, discotecas, e é interessante ter um remix, uma versão remix do Amor Vem Para Cada Um. Eu acho interessante, alegre, não é uma versão para ouvir no carro, não é? Mas é uma versão de discoteca e de festa interessante. Eu acho isso. que também seu coração vai entre por aquela porta ali. Não tem caminho fácil, não. É só dar um tempo que o amor vem para cada um. Quem é que é o consumidor deste equilíbrio? Quem é que vai à procura deste disco? Eu acho que quem vai à procura do meu disco, eu acho que são as pessoas que se vão identificar com aquilo que eu canto. São as pessoas sensíveis que conseguem estar sentadas em casa ou no carro, ouvirem as canções e identificarem-se com momentos e com passagens da minha música. Eu acho que sim, são pessoas sensíveis, que acreditam no amor, que gostam de música. Eu acho que são essas pessoas. Muito bem. Apaixonadas. Muito bem. Agora, assim, como é que se chega hoje em dia? Provavelmente vou fazer uma pergunta que não vai ter resposta, porque se fosse, toda a gente sabia como é que era a forma do sucesso. Pois. Mas o que eu queria dizer, como é que entraves são feitos a quem está a começar e que necessariamente tem que chegar às pessoas? Porque depois as pessoas gostarem ou não é uma fase seguinte, não é? A pessoa pode não gostar e aí, claro que nós temos a sensibilidade para as coisas, mas para já é preciso lá chegar. Como é que hoje em dia se chega às pessoas? Pois é difícil, é realmente muito difícil chegar às pessoas. É preciso, sempre é preciso muita força, nunca desistir. E esta promoção de ter também uma boa equipa a trabalhar connosco, pessoas que acreditam em nós. Sim, está muito bem entregue também, podemos dizer. Estou, eu gosto. A Play é uma ótima editora e também tenho um promotor que é M Special Events, que são espetaculares, são muito dedicados e eu espero chegar às pessoas assim, que as pessoas gostem. Vamos aqui ver vários cenários. Uhum. Imagino que chegam ao pé de si e dizem: oh, Helena, gostaríamos muito de ter um tema seu. Eu sou um produtor de uma série televisiva, enfim, de uma tal novela, e que venha pedir aqui um tema seu para integrar a banda sonora dessa tal novela. Sim. Qual é a sua reação? Bem, eu já tenho uma canção numa telenovela. Sim, eu sei, assim. Queria perceber, à partida, como é que essas coisas surgem, não é? E como é que reage? Eu acho ótimo. Eu adoraria ter outra canção numa novela. E depois há aqui um reverso da medalha, que é o facto de até podemos andar aqui todos até a cantar o seu tema, mas assim, a quem é que ele pertence? Ah, pois, exatamente. Mas pronto, saiu um EP em maio do ano passado com duas canções minhas, portanto um EP de apresentação. E a TVI teve conhecimento, falou com o meu manager para ter acesso às minhas canções e depois escolheu essa canção, Duas Palavras, e a canção entrou na banda sonora da novela. Foi assim. Por isso é que eu acredito que com o tempo com o tempo, porque eu sou uma cantora nova no mercado, tive muitos anos para conseguir realizar este meu sonho. Lá está, tem que ser com muita perseverança e ouvir-se, e depois de quem é, depois passar um tempo é que se sabe de quem é. É difícil, é muito difícil. Fecho a porta, apressada vou sair. Solto o cabelo, a chuva cai em mim. Corro a cidade, atrás do que perdi. Procuro nada, mas tudo me leva a ti. Fomos dois loucos vencidos na noite. Fomos dois versos perdidos no ar. E o que ficou por dizer foi mais do que ficou por calar. Tento fugir dos rostos e lugares. Apago a tristeza entre cigarros e bares. Tento esconder aquilo que há em mim. Procuro nada, mas tudo me leva a ti. Fomos dois loucos vencidos na noite. Fomos dois versos perdidos no ar. E o que ficou por dizer foi mais do que ficou. Só a sua simpatia é que permite que não bata em ninguém. E o que eu estou a picar é que bata na rádio, bata na televisão, bata em todos aqueles que tinham a obrigação de divulgar o que é feito em Portugal e não é feito. Sabe que eu estava com vontade. Está refriada, não esteja. Tudo menos. Aquilo que eu não gosto de entrevistar pessoas são resignados. Que é à espera da sorte, porque a sorte não vem assim. Portanto, infelizmente em Portugal não há espaço para a divulgação. Portanto, ou cai no goto de umas playlists e que metem lá o seu tema e depois então toca até a exaustão, que já ninguém pode ouvir. Ou então passa ao lado, à margem. Oh Pedro, mas eu queria mesmo ter dito isso, mas estava aqui a pensar, eu não vou estar a ser antipática, mas então é verdade. Ou se realmente tem algum amigo especial, ou se consegue de alguma maneira, isto parece que está tudo viciado, que é sempre os mesmos, e é muito difícil só pelo nosso talento se entrar nas playlists. Aquilo está tudo já... Não sei, está tudo viciado, aquilo é um ciclo vicioso e realmente é uma pena, é muito triste que assim seja e é muito difícil realmente se entrarem assim naquelas rádios. Pronto, por isso é que eu acho que, por exemplo, o Pedro está a ser espetacular comigo. Ah, não, isso há um cheque associado, para quem não sabe, lá em casa, portanto, já está a caminho, não já? Portanto, exatamente, já está a caminho. Claro. Mas é isso. Eu acho que deviam investir mais, deviam dar mais a conhecer as coisas novas, eu acho. Porque tem, por exemplo, um videoclipe, bem, eu gosto mais do termo até teledisco, não é? Que se não for, entre aspas, youtubado, ninguém o vê, porque pois em não. Canal aberto, em televisão, não passa. Não passa o seu que não passa de ninguém, portanto. Pois, exatamente, é isso mesmo. Não passa, não passa. Tenho passado algumas vezes alguns pedacinhos na televisão, quando eu vou às televisões, mas realmente ninguém conhece. É isso, é uma tristeza, mas é assim. É que depois é o peixe, né? É pescado de rabo na boca, não é? Portanto, que é um ciclo vicioso. Depois não se inverte, porque também não se passa e andamos disto. É, completamente. E não andamos e são sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas pessoas e pronto. E não se passa mesmo disso. E eu sinto ao país todo, não é? Eu sinto o meu corpo e nas pontas dos dedos. As coisas que não digo, que me deixam do avesso. Eu só espero que anoiteça, tenho pressa. E repare bem, isso não acontece só aos novos. Há dias falávamos aqui com o Calu, do Chutes e Pontapés, que tem um álbum a solo, e ele dizia que sítios onde foi tocar, e bares que se abriam as portas, mas depois perguntaram assim, mas vem tocar Chutos? Não, vinha tocar as minhas músicas. Ah, então para as suas músicas, não. Ai, que incrível. Portanto, e reparem bem, é um show que anda na música há 30 e qualquer coisa anos. Portanto, exato, é inacreditável. Temos esta percepção que as coisas não estão fáceis para ninguém, não é? Não estão fáceis para ninguém, de maneira alguma, e eu às vezes digo aos meus filhos, eu ando um pouco preocupada, eu sou uma pessoa otimista, mas realista, e eu realmente acho que as coisas nunca estiveram assim. Temos mesmo que ter muita esperança, muita fé, para ver se isto muda, porque anda tudo preocupado, as pessoas andam todas tristes, andam todas em baixo, cabisbaixas. Nós perguntamos a alguém se está bem, as pessoas não conseguem dizer que estão bem, vai-se andando, e o país está realmente um bocadinho em baixo, muito em baixo. Falta-nos o norte. Falta-nos o norte. Ora bem, agora, até antes de nos despedirmos, percebi que, enfim, veio convidar várias pessoas para assinar temas do seu álbum, do seu álbum de Paulo Gonzo, o Mané Castejo, o Filipe Tavares, o Jânio Ávila Ramos. O processo depois de síntese e de escolha passa muito por si, passou muito por Rui Fingers, enfim, como é que conseguiu depurar os temas que veio entregar neste seu CD e o que é que fez ao que ficou ali arrumado na gaveta? Eu tinha muitas possibilidades, tinha muitas letras, e eu escolhi as letras também, obviamente, com o Rui Fingers, escolhemos em conjunto e até com outras pessoas, mas eu não canto nada com que eu não me identifique. Letras que eu até achava bonitas, mas que não me diziam nada, não me revia em nada, então não as cantava. Portanto, todas as letras que eu canto, eu gosto, revejo-me, sinto assim, já passei por aquilo. Por exemplo, Eugénia Ávila Ramos é letrista, uma letrista espetacular, que escreve muitas letras para o Paulo Gonzo, e nós tivemos várias conversas e almoços para ela também me conhecer e perceber também como é que eu vejo a vida e o amor, porque estar a cantar uma coisa que eu não sinto não seria nunca possível, não é? Ora bem, agradecendo naturalmente a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova e, como já percebeu, já estamos a marcar aqui em antecipação que para esse eventualmente desequilíbrio que venha aí a seguir este equilíbrio, que voltaremos a falar seguramente. Oh Pedro, obrigada por falar contigo, foi um prazer. Olha, obrigado. Venha já para a rádio. Uma noite, um olhar, uma dança que se atreve a revelar. Se eu disser que sim, há de ser para sempre sem receio. Até ao fim.